A paz e graça, amados. Eu louvo e exalto o nome do Senhor, porque para mim não é motivo de alegria de estar aqui falando quem eu era, mas é motivo de alegria de eu estar aqui falando com os amados, de eu estar compartilhando junto com vocês que estão aí ouvindo o que Deus fez na minha vida, quem eu era e hoje quem eu sou. Eu costumo falar que eu sou um milagre do Senhor, eu sou um milagre de Deus, porque estava na palavra do Senhor em João, que diz que o primeiro milagre que Jesus fez no seu ministério foi a transformação da água em vinho, e assim Jesus fez na minha vida, ele me transformou por completo. Antes de eu falar com os amados, de eu compartilhar com vocês o que Deus fez na minha vida, eu quero ler a passagem na Bíblia, que está em Lucas 7:36, que diz o seguinte: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e enxugava-o com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e o enxugou com seus próprios cabelos. Não me deste hóspede. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, amados, essa passagem da mulher pecadora, a mulher que ungiu os pés de Jesus, eu me vejo nessa passagem, porque eu fui essa mulher pecadora que andava vagueando pelas ruas de Naim. Essa mulher, ela não olhou nenhum obstáculo, ela foi até Jesus, porque ela sabia que na casa de Simão tinha um homem que poderia perdoar os seus pecados, tinha um homem que ali poderia transformar aquela vida daquela mulher de pecado, aquela vida de adultério. Aquela mulher não hesitou, ela pegou o vaso de alabastro com todas as economias que ela fez, com tudo que ela ganhou no seu mundo de prostituição, ela conseguiu comprar aquele perfume muito caro naquele vaso de alabastro, e aquela mulher foi lá e ungiu os pés de Jesus, porque ela sabia que Jesus poderia transformar a vida dela. Então, amados, foi isso que aconteceu na minha vida. Eu fui até Jesus porque eu sabia que Jesus poderia me transformar. Eu sabia que Jesus poderia me mudar por completo. E eu quero lhe falar mais uma coisa. E aquela mulher não hesitou, porque naquela época era proibido as mulheres soltarem os seus cabelos. Naquela época era proibido, aquela mulher não hesitou, aquela mulher invadiu a casa de um homem, de um fariseu, de um homem justo, uma prostituta. Mais uma coisa que era errada, aquela mulher, uma prostituta entrar na casa de um homem justo. Ela entrou, ela não hesitou, ela soltou seus cabelos, enxugou os pés de Jesus, beijou, regou com lágrimas. Aquela mulher não hesitou, porque ela sabia que Jesus poderia transformar a vida dela. E assim, o que aconteceu comigo. Amados, meu nome é Viviane França. Eu sou da cidade de Ituberá, interior da Bahia. E até os meus 13 anos, eu tive uma vida normal, como toda adolescente tem nessa idade. Chegou um determinado dia que eu recebi um convite para ir a uma igreja evangélica. Fui nessa igreja. O meu irmão também fazia parte daquela igreja. Depois de um determinado momento, que meu irmão saiu daquela igreja, ele foi expulso. E a palavra de Deus fala em Mateus 12, do 43 ao 45, que diz: quando o espírito imundo sai da vida de um homem, anda por lugares áridos procurando repouso, não encontra, volta para aquela casa e encontra varrida e adornada, e volta com 7 espíritos piores. É o que aconteceu na vida do meu irmão. Ele voltou para o mundo com 7 espíritos piores. Então ele começou a se prostituir, ele começou a beber, ele começou a se drogar. E ali, num determinado momento que ele estava, num determinado local, ele começou a beber, a usar drogas, e ele foi mergulhar em uma cachoeira. E aquela cachoeira, ele pensou que era funda, mas era rasa. Ele bateu as costas na pedra e ele ficou tetraplégico. Tetraplégico, amados, vocês que sabem o que é tetraplégico, é a pessoa que não movimenta nada do corpo. Paraplégico, como os amados também sabem, é aquele que movimenta da cintura para cima, mas tetraplégico não movimenta nada. Então meu irmão ficou em uma cadeira de rodas. E eu pensei, eu disse o seguinte: como é que eu vou ficar numa igreja? Eu não conheço quem é Jesus, quem é Deus. Deus não me conhece, Deus não lembra de mim. E ali eu saí daquela igreja. Foi quando nós nos mudamos para aqui, para Salvador, porque lá na cidade não tinha acompanhamento, não tinha um acompanhamento bom, médico, né, para o meu irmão. Então tivemos que vir aqui para Salvador para ele ter um acompanhamento médico melhor. Então aqui ele começou a fazer fisioterapia. Eu fiquei durante um ano acompanhando ele fazendo fisioterapia. E ali aquela luta, e nós tínhamos esperança que um dia ele fosse andar. Mas chegou um determinado dia que o médico disse assim: olha, o seu irmão não vai mais andar. Chegou para minha mãe e disse: olha, o seu filho não vai mais andar. Ele vai ficar assim na cadeira de roda pro resto da vida. Então minha mãe, junto com meu pai, junto com toda a família, resolveu que nós iríamos voltar novamente para Ituberá. Porque já que não tinha mais solução, nós iríamos voltar. Mas se naquela época eu conhecesse o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu conhecesse Jesus Cristo de Nazaré, aquele que levanta, aquele que ressuscita os mortos, aquele que levanta da cadeira, aquele que está aleijado, aquele que está paralítico, se eu conhecesse esse Jesus Cristo, o meu irmão não estaria ali na cadeira de roda, porque eu creio num Deus de milagres. A Bíblia fala isso, e o mesmo Deus que operou lá na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, é o mesmo Deus que quer operar hoje. O que mudou foi a fé, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nós voltamos para Ituberá, e ali eu disse: não, eu tenho que começar a trabalhar. Eu já estava em uma certa idade, eu já estava mais ou menos com 16 para 17 anos. Então aí eu disse: não, eu quero trabalhar, eu não vou ficar assim parada. Procurei uma empresa, esse homem, esse dono da empresa, era um homem casado, pai de 3 filhos, e ali ele me deu uma chance, né, de eu começar a trabalhar, porque era meu primeiro emprego. Ele me empregou, mas ele me deu esse emprego com interesse em mim. E depois que eu já estava lá trabalhando em torno de quase um mês, aquele homem começou a dar em cima de mim. Eu resisti até determinado momento. Quando chegou um momento, eu não consegui mais resistir. Eu começava ali meu primeiro relacionamento com um homem casado, pai de 3 filhos, maçom. Ali eu estava começando meu primeiro relacionamento. E ali como está em João 10:10, que diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ali o diabo estava roubando todos os meus sonhos, estava destruindo todos os meus sonhos, tudo que minha mãe planejou para a minha vida. Eu estava sendo a tristeza da minha mãe e a vergonha do meu pai, porque ali estava começando a minha vida de ser amante de um homem casado. E ali eu continuava naquele relacionamento com aquele homem. E chegou um determinado momento que aquele homem chegou para mim e disse o seguinte: olha, ele me dava esperanças, sim, ele me dava esperanças de que ele ia largar a mulher para ficar comigo. Então eu tinha esperanças de destruir uma família para construir a minha. E na palavra do Senhor não diz isso. Deus, o que Deus dá, ninguém toma. Então nós não devemos tomar o marido ou a esposa de alguém para construir um lar para nós. O Senhor, ele se encarrega de dar. Então, amados, e ali ele me dava esperança sobre isso, mas chegou um determinado momento que ele disse o seguinte: olha, eu não vou largar minha mulher para ficar com você, você é minha amante. E ali eu disse: pronto. Aí chegou o ponto final, eu sei o que é que eu vou fazer, eu vou tirar a minha vida, porque não tem mais solução para a minha vida. Eu tô com um homem, eu já estraguei a minha vida, eu já destruí toda a minha vida, agora eu já sei, eu vou tirar a minha vida, não tem mais solução para mim. Peguei, fui para casa, tomei uma caixa de Rohypnol, são 20 comprimidos de Rohypnol. Você deve estar pensando, como foi que ela conseguiu? O meu irmão, ele quando ficou tetraplégico, o médico passava meia banda de comprimido por dia para ele conseguir dormir, porque ele não conseguia dormir, ele ficou com dificuldades para dormir. E aí minha mãe comprava de 2 em 3 caixas de vez, porque a receita, a pessoa poderia comprar até 3 caixas de Rohypnol. e eu sabia onde é que minha mãe guardava. Eu fui lá, tomei os 20 comprimidos de Rouponil, mas a palavra de Deus diz o seguinte: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E ali eu não sabia. Eu não sabia disso, eu não sabia, eu achava que eu tirando minha vida ia dar uma solução, eu não sabia que eu morrendo ali eu iria queimar no inferno. E ali eu disse, pronto, eu vou tirar minha vida, tomei aqueles comprimidos de Rouponil e fui para uma clínica, me internaram, eu fiquei internado um dia e uma noite naquela clínica, ninguém sabia o que tinha acontecido comigo, nem o próprio médico que me consultou, ele sabia o que, é que tinha acontecido comigo. Aí fui para casa. Quando eu cheguei em casa, aí eu comentei com esse homem que estava comigo, eu disse para ele, olha, eu tentei tirar minha vida, eu tomei 20 comprimidos de Rouponil. Aí ele virou para mim, ele riu e ele fez pouco caso, porque ele se achou o tal, não, ela quis tirar a vida porque de mim, ela quis tirar a sua própria vida porque ela me ama, mas isso era uma coisa demoníaca. Satanás estava colocando isso na minha mente para eu poder destruir a minha vida, porque como eu acabei de ler, que está lá em Apocalipse, que os homicidas, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu não sabia disso. Então, eu continuava o relacionamento com aquele homem. Chegou um determinado momento que eu disse, não, eu vou terminar. Não dá mais certo. Terminei o relacionamento com ele, mas naquele momento se apossava de mim um espírito de pombagira, um espírito demoníaco com o nome de pombagira, que eu só conseguia ter relacionamento com homens casados. Terminei com aquele homem, mas continuava tendo relacionamento com homens casados. Porque você conhece, você sabe, que uma mulher, quando ela é amante de um homem, ela perde totalmente o seu valor. E quanto mais eu, que morava em uma cidade pequena, no interior da Bahia, e ali eu perdia completamente a minha moral, o respeito, ninguém me respeitava, porque eu era amante daquele homem. E ali eu começava relacionamento com homens casados. A cada dia tinha relacionamento com um e me afundava mais e mais. Comecei a beber, bebia demais, enchia minha cara mesmo. Eu cheguei a um ponto, amados, que eu bebia tanto que a cerveja e outras coisas não me satisfazia. Teve um determinado momento que eu passei por 51. Eu começava a tomar 51, era Domec, era tudo que vinha eu bebia. As pessoas me chamavam daquele copo que tem em todo bar, as pessoas me chamavam daquele nome. E eu bebendo, e a Bíblia diz, ai daqueles que levantam pela manhã e se embriagando, ai daqueles que levantam pela manhã e começam a beber. E ali eu bebia, não consegui satisfazer o desejo, mais e mais eu bebendo, mais e mais eu me prostituindo, me afundando. Tinha relacionamento com vários homens, todos casados, todos eles. E ali, amado, chegou um determinado dia que um tio meu foi na casa de minha mãe. Ele aproveitou que minha mãe viajou, ela veio para Salvador, ela vinha aqui só um dia, voltar no outro. Ele aproveitou que minha mãe viajou, ele levou a maconha para eu conhecer. E eu conheci a maconha ali através de um tio meu. Ele disse, vive, bora aqui fumar esse baseado. Peguei o baseado, fumei o baseado todinho. E eu falei para ele, não, eu não estou sentindo nada. Mas na verdade ali eu já estava viajando. Fumei todo aquele baseado e já estava viajando, já estava drogada e não tinha me atentado para isso. E ali eu conheci a droga pela mão de um tio meu, amados. E ali a cada dia eu me afundando nessa vida, a cada dia mais e mais me afundando. Chegou um determinado momento que não me satisfazia mais ter relacionamento. Então Satanás colocou na minha mente que eu tinha que me relacionar com mulheres. E a palavra de Deus lá em Romanos 1:26 diz, porque Deus abandonou as paixões infames, que até as mulheres mudaram o uso natural da sua natureza, se inflamando mulheres com mulheres, homens com homens, e recebendo a recompensa do seu erro. E ali eu marquei um encontro com uma mulher, uma amiga minha. Eu sabia que essa mulher, ela era apaixonada por mim. Eu disse, eu vou marcar com ela, vou começar meu relacionamento com mulheres, não quero mais saber de homem. Marquei um encontro com aquela mulher e nós começamos a namorar, mas quando chegou no momento, ali Deus, nesse momento, Ele estendeu a mão dEle para mim. Aí você pode falar como, você fazendo tantas coisas, Deus estendeu a mão, Ele estendeu a mão para mim, porque nesse momento que acontecia todas essas coisas comigo, eu tinha uma mãe que estava orando pela minha vida, eu tinha uma mãe que estava orando e dizendo, Deus, eu não aceito, a minha filha caçula, e a minha filha está passando por isso, sendo usada nas mãos de Satanás, e ali minha mãe continuava orando pela minha vida, para que Deus me transformasse, para que Deus me resgatasse, e ali eu não tive coragem de ter um relacionamento com aquela mulher. E chegou um determinado momento, eu estava na minha casa, eu ali conversando com meu irmão, ele virou para mim, ele disse, Vivian, eu vou dar um adeus para todo mundo de mão fechada. E ali eu não entendia por que ele falou aquilo, mas ele tinha tomado comprimido de Rohypnol. Mas a diferença é que comigo, eu tomei os 20 comprimidos sem álcool, agora ele tomou os comprimidos, ele tomou 51, ele tomou acompanhado com álcool. E ali ele começava a dar um adeus porque ele sabia que ele ia morrer. E ali no outro dia ele começou a espumar. Eu quero abrir parênteses aqui. Satanás, ele é sujo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele não conseguiu destruir a minha vida. Pelo mesmo jeito, tomando comprimido. E agora ele estava tentando destruir a vida do meu irmão. E conseguiu. E ali ele começou a espumar, espumar, espumar. E nós levamos ele para Valença, porque na época nós estávamos em Tuberá. Levamos ele para Valença, mas não deu jeito, os médicos não sabiam. E até então nós não sabíamos que ele tinha tomado esse comprimido de Rohypnol. Por quê? Porque ele tinha um menino que minha mãe pagava para esse menino de 13 anos para ele fazer alguns favores para o meu irmão na rua. Tipo comprar alguma coisa que ele quisesse, levar a cadeira dele da cozinha para a sala, esse tipo de coisa, dar água, coisa simples, que estava ali todo mundo olhando. Então ele persuadiu, ele chantageou o menino. E ele disse, olha, se você não me der esses comprimidos, você não vai para Salvador com a gente, porque nós estávamos programados para voltar novamente aqui para Salvador. Então ele chegou para o menino, chantageou e disse, olha, se você não der, você não vai para Salvador com a gente. E ele falou para o menino, eu só vou dormir, eu não vou morrer, eu só vou dormir. Aí o menino deu para ele e depois nós ficamos sabendo, mas nós já estávamos aqui em Salvador, viemos aqui para Salvador, eu dei entrada no Roberto Santos. Enquanto eu estava dando entrada, o meu tio entrou com ele na sala. E ali, depois que eu acabei de dar entrada, entrei na sala onde ele estava junto com os médicos. E o meu tio chegou para mim e veio me abraçar e disse que não tinha mais jeito. E ali eu entendi que ele tinha morrido. E ali foi criando uma revolta maior dentro de mim. Criou uma revolta muito grande dentro de mim. Foi a maneira que Satanás ele armou para entrar na minha vida. E ali eu fui me revoltando cada dia mais. Eu fui bebendo cada dia mais, me envolvendo com relacionamentos abomináveis aos olhos do Senhor, coisas nojentas, coisas que eu sinto vergonha de falar, porque são coisas abomináveis, relacionamentos com homens casados, com todo tipo de gente, porque eu não tinha mais amor a mim mesmo. Satanás já tinha roubado, como eu falei em João 10:10, Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então Satanás já estava querendo, ele já tinha destruído toda a minha vida. Eu não tinha mais vergonha, eu não tinha mais amor por mim mesmo. Ele estava querendo matar o meu corpo. Então, depois que meu irmão morreu, eu disse, olha, não tem mais sentido eu ficar aqui. Eu vou para Salvador. Falei com minha mãe, vim aqui para Salvador morar com uma ex-esposa de um tio meu. Então fui para a casa dela, passei um tempo lá. Mas aí quando eu estava ali no bairro, andando pelo bairro que ela morava, que ela mora até hoje, eu encontrei uma conhecida de um interior meu. Então essa conhecida, ela chegou para mim, ela disse, Vivian, bora morar comigo, a gente divide. Nessa época eu estava trabalhando, eu trabalhava meio turno, ela disse, a gente divide as despesas, mas não se preocupe, a princípio eu banco. E ali, para conquistar minha independência, para mostrar para meus familiares, porque eu não tinha valor nenhum para eles, eles não me davam valor, achavam que eu nunca ia ser nada na vida. Então eu disse, aí é a maneira de eu mostrar que eu posso alguma coisa. Fui morar com ela, mas naquele momento, amados, eu fui morar com aquela mulher. Aquela mulher começou a me usar. Aquela mulher começou a usar o meu corpo para conseguir dos homens o que ela queria. Para conseguir que pagasse contas, conseguir que pagasse roupa, bancasse para ela as coisas. E ela usava o meu corpo para conseguir dinheiro. E ali eu me afundando cada dia mais. E chegou um momento, nós dávamos preferência, o dinheiro que nós recebíamos do trabalho, eu e ela, nós dávamos preferência para a bebida, não dávamos preferência para a comida. Então ali eu estava cada dia mais perdendo peso. E chegou um determinado momento, minha família já tinha vindo toda morar aqui em Salvador. E eu encontrei meu pai na rua. E meu pai viu como eu estava debilitada, viu como eu estava abatida. Ele disse: minha filha, volte para casa. Eu disse: eu vou ver. Mas dentro de mim eu disse: eu não vou voltar. Eu vou mostrar para vocês que eu posso vencer na vida. Que nada, Satanás era a maneira que Satanás estava jogando na minha mente, de me destruir, de me colocar lá embaixo. E ele botava na minha vida isso, que eu ia conseguir, que eu ia ser independente, que eu ia conseguir algo. Eu não ia conseguir nada, eu ia conseguir a cada dia me destruir como estava acontecendo comigo. E ali chegou um determinado momento que eu senti saudade de casa. Eu senti vontade de voltar para casa. E eu disse para mim mesmo: eu vou voltar para casa. Eu estou com saudade de minha mãe, eu estou com saudade dos meus irmãos, eu vou voltar para casa. Voltei para casa, aquela mulher ficou lá morando sozinha. Voltei para casa dos meus pais, mas ali não encerrou. Eu continuava tendo esses mesmos relacionamentos. Tinha um rapaz que morava ao lado da casa da minha mãe, um garoto de programa, um rapaz casado. Eu comecei a ter um relacionamento com esse rapaz. E ali era a vergonha da minha família, porque esse rapaz saía, todo mundo sabia, quando ele saía de dia para fazer programas, ou com homens ou com mulheres, ou até com um casal também, não podia escolher. Ele ia ter relacionamento com qualquer tipo de gente. E ali eu namorava com aquele rapaz, porque é uma maneira de enfrentar a minha família ali, de provocar o meu pai, que eu tinha um ódio muito grande do meu pai. Eu tinha um ódio profundo do meu pai. Satanás colocou isso dentro de mim. Mas hoje eu glorifico a Deus, que Deus transformou esse ódio em amor. E eu creio que, em nome de Jesus, o meu pai será um homem liberto para a glória do Senhor Jesus Cristo, porque há uma promessa de Deus que diz: eis que salvarei tu e a tua casa, e eu me firmo nas promessas do Senhor. E então eu continuei o relacionamento com aquele homem, porque era uma maneira de afrontar eles, era uma maneira de eles ficarem assim, revoltados comigo. Eu continuava, e aí eu continuava o relacionamento com aquele homem, mas chegou um determinado momento que eu conheci algumas amigas, né, entre aspas, algumas pessoas que eu saía, nós íamos para casa de show, nós íamos se divertir, ia badalar, e nós íamos para essa casa de show, e tinha determinados lugares que nós estávamos ali com dinheiro para entrar, casas de show, nós estávamos com dinheiro na mão para entrar. Veja só como Deus, ele age, veja só como Deus é Deus. Porque está na palavra dele, lá em Isaías 43:13, que diz: mas antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? E naquele momento eu ia para determinadas casas de show, e ali chegava, sem mais nem menos, o homem que estava na portaria dizia: não, você não vai entrar aqui. Ele olhava para mim e dizia isso. Mas sabe por quê? Eu torno a dizer: tinha uma mãe que estava orando por minha vida. E eu quero dizer para você, mãe, que está ouvindo agora esse testemunho de vida, o que Deus fez na minha vida: não desista de orar pelo teu filho. Não desista de orar por tua filha. Se ela estiver nas drogas, estiver na prostituição, no álcool, teu filho também não desista, mãe. Porque a tua oração tem muito valor. Não desista de orar ao Senhor, porque um dia Deus vai ouvir o teu clamor. Não desista. Não desista de orar por tua família. E ali minha mãe continuava a orar, e ali ficou uma situação chata, porque elas não queriam mais sair comigo, porque sempre que saía comigo acontecia algo, não dava certo, não encontrava ninguém para pagar a conta, porque nós saímos com essa intenção, de encontrar alguém para bancar a conta para nós. Então ali, sempre que eu saía, acontecia algo diferente. Eu disse: pronto, eu não vou mais sair, eu vou ficar em casa, não vou mais sair com essas pessoas. Não saía, mas continuava com os mesmos relacionamentos. Continuava com o mesmo relacionamento. E uma dessas amigas, ela ligou para mim. Ela disse: Vívia, eu estou grávida. Eu estou grávida de 3 meses. E eu não posso ter esse filho. Eu tenho que abortar. E ali naquele momento, eu conhecia um médico. Eu tinha tido um relacionamento com um médico. E ele fazia aborto. E eu disse para ela: eu vou levar você para esse médico e você vai abortar. E ali naquele momento, levei ela até esse médico. Ela abortou, e aquela mulher ficou numa gratidão muito grande por mim. Mas na palavra do Senhor diz lá em Êxodo 23, 23, ou é 25 ou 26, que diz o seguinte, que não haverá quem aborte no meio do povo de Deus. Então, amados, a palavra de Deus fala sobre isso, não só lá, mas em várias partes da Bíblia. O aborto é abominável ao Senhor, porque é uma vida que está dentro de você. Não faça isso, não faça isso. Você que está pensando em abortar, não faça, que é abominação ao Senhor. Isso é uma vida que existe dentro de você. Você não tem o direito de matar, porque você não pensou antes nessa vida que você está levando dentro de você, porque você não pensou antes em evitar. Mas não faça isso, não mate essa vida que está dentro de você. Então, amados, aí fui, essa mulher ficou grata a mim. E quando eu aceitei a Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ela e pedir perdão. Eu disse a ela, olha, se eu conhecesse a palavra, eu não tinha levado você para fazer esse aborto. E só quero falar algo, amados. No momento que ela abortou, ela disse que via um monte de monstro. A mulher ficou alucinada, vendo o diabo na frente. Claro, estava fazendo a vontade dele. Ela começou a ver alucinações, eu fiquei até com medo dessa mulher morrer. E aí, liguei para ela. Depois que aceitei Jesus, pedi perdão e ela ficou calada. Mas ela disse que era grata a mim pelo que eu fiz. Mas eu pedi primeiro perdão a Deus e depois pedi perdão a ela. E ali, amados, então depois que eu passei por toda essa situação, eu disse, pronto, eu tenho uma ideia. Porque eu vivia caçando oportunidade de tirar dinheiro daquelas pessoas que eu tinha relacionamento. Porque eram homens casados, eram homens que tinham condições. E eu disse, não, tá com uma mulher de boa aparência, nova, então eles têm que bancar. Então aí, amados, eu tive essa ideia e disse, eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou ligar para um desses homens casados e vou dizer que eu estou grávida. Mas era mentira. Era uma maneira de eu tirar o dinheiro deles. Mas a palavra do Senhor diz lá em João 8:44 que diz, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nessa época eu tinha por pai ao diabo, porque ele é o pai da mentira. Então eu disse para aquele homem, ele mandou o dinheiro para mim. Fui para o shopping, gastei todo de roupa, de sapato. Aquele dinheiro que ele mandou foi uma boa quantia, deu para eu fazer essa farra toda. E ali, quando ele ligava para mim perguntar como é que eu tava do aborto, aí eu mentia, dizia para minha irmã, diga a ele que eu não posso me levantar da cama. Mas mentira, eu não tinha feito, eu já tinha gastado dinheiro. Diga a ele que eu não posso me levantar da cama, não posso atender telefone. E ali eu vivia nessa vida, criando oportunidade de conseguir tirar dinheiro desses homens que tinham condições para me bancar. Eu dizia, não, tá com uma pessoa bonita, então eles têm que bancar. E ali eu continuava aqueles relacionamentos, continuava mais e mais. E chegou um determinado momento, eu estava namorando com uma determinada pessoa. Por incrível que pareça, essa pessoa não era casada, mas eu não estava mais querendo ficar com essa pessoa. Porque, como eu falei, Satanás, ele lançou dentro de mim, ele colocou dentro de mim um espírito de pombagira, um espírito de prostituição. Aí às vezes você fala, não, prostituta só é aquela que anda na orla, rodando a bolsinha, aquela mulher que faz vida nos bordéis. Não, prostituta é toda aquela que tem ato sexual fora do seu casamento. É prostituição, diante de Deus é assim. E ali eu continuava tendo esses relacionamentos, continuava a cada dia, não parei. E amados, aí chegou um determinado momento que eu saí com esse rapaz. Minha mãe disse, olha, cuidado, seu pai vai chegar a qualquer momento. Eu disse, não, eu vou para a rua, porque meu pai me prendia, porque ele achava que me prendendo tinha solução para a minha vida, eu ia parar de fazer, mas só piorava, porque não é prendendo que a pessoa é transformada, mas é Jesus que transforma. É Jesus que transforma o homem e a mulher. O homem e a mulher, quando tem um encontro com Jesus, quando tem um encontro real com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele é transformado, ele muda da água para o vinho. Então, amados, eu continuava tendo esse relacionamento, saí com esse rapaz, cheguei 3 horas da manhã em casa. Para minha surpresa, quando eu cheguei em casa, quem abriu a porta foi meu pai. Ele virou para mim, ele disse, olha, eu não tenho filha vadia, eu não tenho filha prostituta. Você pegue suas coisas, pegue tudo que é seu, arrume, porque eu vou trabalhar 5 horas da manhã e quando eu voltar do trabalho, não quero mais te encontrar aqui. E eu falei, eu vou embora mesmo, eu não quero mais ficar aqui. E minha mãe começou a chorar, minha irmã começou a chorar. Eu disse, eu vou embora e não volto nunca mais. E ali eu saí, e a Bíblia, lá em Salmos 42, 7, diz o seguinte, que um abismo chama outro abismo. Por que eu falei isso? Fui morar na casa de um tio meu, três tios moravam juntos, e dois tios usavam drogas, e um deles não gostava disso. E ali fui morar no apartamento deles, arrumei todas as minhas coisas, fui morar lá com eles. E ali eu começava a usar as drogas mais e mais, a cocaína que eu não conhecia desde então, comecei a usar. Tinha dias que nós nos trancávamos, dias de domingo, dentro de um quarto do apartamento, e nós começávamos a cheirar cocaína, usar maconha, uísque, cerveja, que a gente ficava o dia todo ali, só saía quando não tinha mais. E aí quando eu ia segunda-feira para o trabalho, eu me sentia tonta, não conseguia ficar no trabalho, voltava para casa e falava com eles, não me senti bem, comentava com eles, poxa, não me senti bem. Aí eles diziam, não, Vívia, quando você, quando a gente coloca as carreiras de cocaína para cheirar, você quer cheirar tudo? Porque eu, quando era primeiro a cheirar, eu queria cheirar a carreira toda de cocaína, porque essa era a minha vida. Naquele momento que eu estava drogada, que eu estava alcoolizada, que eu estava me prostituindo, era o momento que eu sentia alegria, era uma alegria do diabo. O diabo, ele não tem alegria nenhuma para dar, sabe por quê? Porque naquele momento que eu estava drogada, eu achava que era uma alegria, eu achava isso. Mas depois que passava o efeito do álcool, passava o efeito das drogas, eu não estava me prostituindo, vinha uma depressão, uma tristeza profunda dentro do meu coração. E ali, por isso, por diversas vezes, eu tentei tirar minha própria vida. E aí, continuava ali no apartamento. E tinha um tio, um desses três tios, ele, como eu falei, ele não usava drogas. E um desses dois que usava droga, ele já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas. E aí, esse outro que não usava drogas, ele dizia, olha, se vocês não pararem de usar maconha, cocaína aqui, se vocês não pararem de usar esse apartamento como boca de fumo, eu vou chamar a polícia e vai prender todo mundo. E tinha um policial que era doido para meter a mão no meu tio para jogar ele na cadeia. E ali eu comecei a sentir um medo, porque quando, se ele realmente chamasse, porque a gente sabia que ele chamava, quando ele chamasse ali, quando a polícia batesse ali, até explicar que eu só era usuária, eu já tinha caído na madeira há muito tempo. E eu quero abrir parênteses também. Tinha uma pessoa, uma namorada desse tio meu, que ela era uma ladra. Essa mulher ia muito bem vestida para o shopping. Chegando lá, ela roubava e trazia o roubo para a gente vender. Então, eu pegava aquele roubo, vendia e ficava com dinheiro. Porque eu dizia, ladrão que rouba ladrão. Eles não vão cobrar de mim porque eles roubaram. E ali eu vivia essa vida, usando drogas, bebendo, me prostituindo e vendendo roubo. E ali, chegou um determinado momento que meu tio, esse que não usava drogas, ele ligou para minha mãe e disse, Neuza, venha pegar sua filha, porque sua filha está se matando. Venha pegar ela, porque ela está se matando com as drogas. E ali minha mãe bateu lá no apartamento e disse, minha filha, vamos para casa. Eu disse, eu não vou. Eu disse, meu pai tem que vir aqui, se rastejar os meus pés, tem que me pedir perdão. Era eu que deveria pedir perdão ao meu pai por toda a vergonha que eu fiz ele passar. E eu achava que ele tinha que me pedir perdão. E ali eu não fui naquele dia, mas depois eu fiquei com medo ele chamar a polícia e todo mundo ir preso. Fui, voltei para casa, mas não parou por aí, porque esse tio meu, que usava drogas, ele continuava levando drogas pra gente, continuava levando drogas pra mim e pro meu irmão. E nós íamos pro final de linha, que na época nós morávamos perto do final de linha de um trem, íamos para lá, eu, ele e o meu outro irmão, e nós começávamos a cheirar cocaína e fumar maconha. Ele, não satisfeito por eu ter saído de lá, ele continuava levando para mim. E ali eu continuava naquela vida. Chegou um determinado momento que nós nos mudamos. Nós nos mudamos de bairro, fomos morar na Boca do Rio. E ali começou as facilidades, casa de show, tudo perto. E continuava indo para aquelas casas de show. Muitas vezes rolava confusão. Eu tinha um primo, que ele, quando bebia, era um escândalo que ele fazia. Era a maior baixaria, causava confusão com todo mundo. E aquela coisa terrível. E muitas vezes nós saíamos praticamente corridos de um bar, para ninguém vir e bater na gente. Então é essa vida que eu levava. Chegou um determinado momento, amados, que eu fui convidada para ir para um aniversário de um primo meu, E eu fui para esse aniversário. Quando cheguei lá, eu comecei a beber. Comecei a fumar maconha. Aí comecei aquela coisa toda. Aí bebi. Comecei a dar o show lá. Porque eu, quando bebia, eu era palhaça da festa. Eu dava show, eu começava a dançar aquelas danças eróticas que todo mundo gosta. E ali eu comecei a dar show naquele lugar. Minha mãe, ela estava presente no local. Minha mãe é uma mulher evangélica. Ela estava no local. E eu saí carregada para casa, completamente bêbada, completamente. E ali, quando eu cheguei em casa, eu comecei a colocar tudo para fora que eu tinha bebido. Comecei a colocar tudo para fora, e minha mãe, naquele momento, ela clamou ao Senhor. Está lá em Jeremias 33:3 que diz: clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E naquele momento minha mãe clamou ao Senhor, minha mãe disse: Senhor, eu não aceito, eu estar te servindo e minha filha está nessa vida miserável, sendo instrumento na mão de Satanás. Então naquele momento minha mãe clamou ao Senhor e Deus ouviu o clamor da minha mãe. É por isso que eu torno a falar: mãe, não desista, continue orando, continue buscando a Deus para que Deus entre em providência na vida do teu filho ou da tua filha. Não desista, não desista, porque a solução sim para a vida do teu filho é Jesus Cristo. E ali naquele momento ela clamou e Deus ouviu, glória a Deus, Deus ouviu o clamor da minha mãe. E ali, amados, eu acordei no outro dia, já sem vontade de beber. E ali naquele momento, naquela mesma semana, teve uma fita cassete que a minha tia, ela deu para o meu irmão. E eu ouvi aquela fita de Matos Nascimento. E ali eu chorava ouvindo aquele louvor, chorava. E no momento que eu não estava drogada, não estava bêbada, não estava me prostituindo. Eu ouvia ali e aquele louvor dizia assim: quanto tempo faz que você procura paz? Sem sucesso é tudo muita frustração. Iludido por conselhos que não dão prazer. Jesus Cristo tem vitória pra você. Vem, se chegue para Deus, dá alegria para os seus. Não precisa mais chorar na solidão. Tuas lágrimas agora um anjo vai colher. Deus tem grande bênção hoje pra você. E ali eu chorava ouvindo aquele louvor. E uma voz dizia: tem solução para a tua vida. E outra dizia: não, tire sua vida. E ali eu ouvia aquele louvor, ficava ali muito comovida com aquilo ali. Eu dizia: não tem solução para a minha vida, essa música está falando isso. E ali Satanás não desistiu de colocar na minha mente para eu tirar minha vida. Nós morávamos no primeiro andar, tinha uma cobertura. E ali ele disse assim: escreva uma carta se despedindo, botando a culpa no seu pai, e você vai se jogar daí, do segundo andar, você vai se jogar. E ali eu já estava preparado, escrevi a carta, subi para o segundo andar, que era uma cobertura que tinha. Eu disse: eu vou tirar minha vida. E ali naquele momento que eu ia tirar minha vida, o Senhor estendeu mais uma vez a sua mão para a minha vida. Jesus estendeu a sua mão e disse: filha, eu te amo, a solução para a tua vida. E Satanás não desistia de colocar na minha mente que era para me destruir, era para me jogar dali embaixo. E quantos ouvem a voz de Satanás dizendo para tirar sua própria vida? E muitos hoje estão na sepultura, muitos hoje estão no inferno porque deram ouvido à voz de Satanás. Eu louvo a Deus que naquele momento o Senhor estendeu a mão dele para mim. Eu louvo a Deus porque naquele momento eu ouvi aquela voz tão macia, tão linda, que dizia: eu te amo. Eu morri na cruz do Calvário para te salvar. Eu te amo, eu quero te dar vida e vida em abundância. E naquele momento eu desisti. E na mesma semana, amados, teve outra festa na casa da minha mãe, o aniversário de um sobrinho meu. E ali eu não queria mais beber, eu não estava mais com vontade. E ali as pessoas estranhavam: poxa, como é? Vivian não está bebendo? Porque eu bebia muito. E ali eu já estava, Deus já estava trabalhando na minha vida. Depois de uma semana, eu virei para minha mãe, eu disse: minha mãe, eu vou ser crente. Minha mãe disse o seguinte: você quer ir? Você quer aceitar Jesus? Eu disse: eu quero. Eu disse: eu vou para a igreja hoje. Fui para a igreja, me arrumei, fui para a igreja. Eu disse: hoje eu vou aceitar Jesus. Hoje eu quero ver uma transformação na minha vida. Eu não tenho força, Senhor. Mas o Senhor pode me tirar dessa vida. Eu ouvi dizer que o Senhor pode. Fui para a igreja, entrei na igreja, fiquei ouvindo aquele pastor. Eu mal ouvi o que é que ele estava falando, porque eu queria que chegasse logo na hora do apelo, para eu levantar a mão e dizer: olha, eu quero aceitar Jesus, eu quero Jesus na minha vida, não aguento mais viver nessa vida miserável de prostituição, sendo um instrumento da mão de Satanás. Eu quero agora ser um instrumento da mão do Deus Todo-Poderoso. Eu não vi a hora de lhe falar, de fazer um apelo para levantar minhas mãos e dizer: eu aqui, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E ali aquele pastor, ele não fez o apelo. Aí eu disse: não, como é que pode? Aquele homem não fez o apelo. Fui para a porta, ele foi para a porta apertar a mão dos irmãos que estavam saindo. Eu virei para ele, eu disse: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu não aguento mais tanto sofrimento. E aquele homem, ele virou para mim e disse assim: minha filha, vem amanhã, que amanhã está tendo uma festa na igreja, e você aceita Jesus amanhã. E a palavra de Deus lá em Provérbios 11:30 diz que aquele que ganha a alma, sábio é. E aquele homem mandou eu ir para casa. Eu cheguei em casa, eu aceitei Jesus, dobrei meu joelho no chão e aceitei Jesus. Eu disse: Senhor, entra na minha vida, faz morada em mim. E naquele momento invadiu dentro de mim uma paz tão grande, uma alegria tão grande. Era Jesus que estava entrando em minha vida e que me transformou. E ali, amados, eu comecei a orar a Deus. Eu não sabia como era, eu não conhecia, ninguém tinha me dito nada. Mas o Senhor mudou completamente a minha vida. No primeiro dia que eu disse: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. É assim que Deus quer fazer na tua vida. Para você, você acha que não tem mais solução, você acha que sua vida já está destruída. Você que estava na prostituição como eu, estava jogada nas drogas, no álcool, eu quero te dizer: Jesus Cristo é a solução dos homens. Jesus Cristo lhe transforma. Ele faz um novo homem e uma nova mulher. Foi assim que ele fez na minha vida. E ali na hora que aquele homem falou isso, como eu falei, fui em casa, dobrei meu joelho e aceitei Jesus. Porque na palavra do Senhor diz: aquele que vem até a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E foi assim que ele fez comigo. Amados, aí eu, nessa época que eu aceitei Jesus, foi uma época de que chamam de festa de São João. Foi no mês de junho. E ali eu recebi vários convites, recebi 4 convites para ir passar São João em outras cidades, tudo pago. E um desses convites era um emprego que eu estava esperando para trabalhar em uma dessas festas, na organização de uma dessas festas. Em uma cidade, foi Amargosa, foi Cachoeira, não me lembro bem. Mas eu estava com 4 convites para passar São João, tudo pago. E ali aquelas pessoas começaram a ligar para mim, me chamando: vive embora. Eu disse: não. Eu não vou, porque eu conheci alguém que é mais importante do que qualquer festa. Eu conheci Jesus Cristo. E ali eles disseram: não, Vívia, não tem nada não. Não tem nada não, você aceitou Jesus, mas você vai lá para a festa, você não bebe não. Eu não acredito, você aceitou Jesus, quem você é? O tipo de gente que você aceitou Jesus? Mas a palavra de Deus lá em Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não vive segundo a carne, mas vive segundo o Espírito Santo de Deus. Então, chegou um momento, amado, que aquelas pessoas começaram a me condenar, começaram a dizer: quem é você para estar com sua vida agora, para se mostrar que é santa? Levantou a mão e aceitou Jesus Cristo. E ali aquelas pessoas começaram a me condenar, e eu disse para eles: eu não vou, porque hoje invadiu dentro de mim uma alegria tão grande, uma paz tão grande dentro de mim, que eu gostei, eu não conhecia, mas eu não quero me afastar de Jesus. E ali, amados, depois que eu aceitei Jesus, como eu falei, vinham muitas condenações, principalmente da família, porque eles conheciam quem eu era. Muitos deles, eu parei para cheirar cocaína, beber, me prostituir. Então eles não aceitavam. Como é que levantou a mão e agora já tem sua vida transformada? E o Senhor me deu uma palavra lá em Isaías 54, o Senhor me deu essa palavra. Eu abri minha Bíblia, Deus me deu essa palavra. Eu disse, não, Deus não está falando comigo. Fechei, abri de novo e o Senhor me deu essa palavra. Foi em Isaías 54 todo, mas eu vou ler para o amado só alguns versículos. Que diz o seguinte, Isaías 54, 4, não temas, porque não serás envergonhada. Não te vergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerá da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. Então foi essa palavra que o Senhor me deu, que eu tinha muita vergonha de quem eu era, mas o Senhor, a partir do momento que Ele entrou na minha vida, Ele me transformou da água em vinho. E ali, amados, depois que eu aceitei Jesus, eu fiquei 3 anos. Uma mulher que veio da prostituição. Uma mulher que tinha vários tipos de relacionamento. Tinha relacionamento com vários homens casados. Tinha uma vida de prostituição. E ali eu, depois de 3 anos que eu tinha aceitado Jesus, eu disse, Senhor, agora eu quero uma família. Senhor, agora eu quero um marido. Eu quero uma família que para a sociedade não tinha mais jeito, não tinha mais solução. E ali eu conheci uma pessoa que morava ao meu lado, no mesmo bairro que eu. E a gente não se conhecia, ele estava afastado do caminho do Senhor. E no momento que eu ia para a igreja, ele ia para as farras, a gente não se via. E eu fui conhecer ele depois de 1 ano que ele estava morando perto de mim. E ali no dia que eu encontrei, eu estava indo para a Donep, convidei ele para ir para a Donep comigo. Ele foi e depois de quase 1 mês que eu tinha conhecido ele, ele voltou para os pés de Jesus. E esse homem, essa pessoa é o meu marido. E levamos 5 meses entre namoro, noivado e casamento, porque nós tínhamos vindo de uma vida de prostituição, tanto ele como eu. Então para nós não pecarmos contra o Senhor, nós achamos melhor casarmos. Então nós nos casamos. O Senhor me deu uma família. Hoje eu tenho uma filha linda de 10 meses. Uma mulher que não tinha mais solução. Uma mulher que para muitos era impossível constituir uma família. E Deus me deu uma família abençoada. Deus me deu um marido maravilhoso. E hoje eu louvo a Deus pela vida do meu marido. E hoje eu glorifico ao Senhor que nós, logo quando nós nos casamos, nós tínhamos empresas. E nós lutávamos, nós queríamos sim ser empresários bem-sucedidos. Então nós batemos muito a nossa cabeça para saber que o projeto que Deus tinha em nossa vida não éramos ser empresários bem-sucedidos, mas era servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então até nós entendermos isso, nós sofremos muito. Então chegou o momento que Deus tirou todas as nossas empresas. Então nesse momento nós fechamos todas as lojas, nós perdemos tudo que nós tínhamos, perdemos carro, tudo. Mas o Senhor, depois disso tudo, o Senhor tem nos usado de maneira tremenda. O Senhor nos deu uma rádio e através dessa rádio nós temos visto milagres, nós temos visto prodígios, nós temos visto Deus fazer coisas tremendas. Nós louvamos o nome do Senhor. Nessa rádio eu tenho um programa evangelístico, é Deixa Deus Ser Deus. É um programa que Deus colocou no meu coração e vidas têm aceitado o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Tenho feito outros programas também. Eu louvo a Deus pelo projeto que Deus fez em nossas vidas. Hoje nós vivemos para a obra. Nós temos essa rádio. Nós vivemos pregando, testemunhando o que Deus fez em nossas vidas. Eu louvo a Deus por essa transformação que Ele fez na minha vida. Ele me deu uma família. Uma família que para muitos era impossível de eu conseguir. Mas o Senhor Jesus, Ele me deu. E eu louvo a Deus por todas as coisas. Hoje eu sou diaconisa na casa do Senhor. Meu marido, ele é evangelista. E nós temos nos dedicado à obra do Senhor. E agora, nesse momento, eu quero orar com vocês. Vocês que ouviram esse testemunho de vida, esse testemunho que é verdadeiro, esse testemunho que aconteceu na minha vida. Você que nesse momento está ouvindo, e você nesse momento que passou por algumas coisas, ou até não passou por tudo que eu passei, mas está nas drogas, está no álcool, está em uma dessas coisas que eu disse. Eu quero orar por você, para que Deus possa entrar na tua vida e te transformar. Eu quero nesse momento te convidar para você orar junto comigo. Senhor Jesus, Pai, aí estão, meu Senhor, essas pessoas, meu Senhor. Essas pessoas, Pai, que estão passando, Senhor, que estão sendo escravas de Satanás, que estão presas, Senhor, no álcool, nas drogas, na prostituição, meu Senhor. Neste momento, Pai, eu quero te pedir pela vida de cada uma delas. Ó, Senhor, nós sabemos que Tu é o Deus que transforma. Sabemos, Pai, que Tu transforma o homem e a mulher. Ó, Deus, neste momento, meu Senhor, toma cada uma dessas vidas em Tuas mãos. Faz tudo novo, meu Pai, na vida deles. Transforma, Senhor. Transforma, porque como eu já passei, Pai, nós não temos força, Senhor, para sair dessa vida. Mas o Senhor tem. Transforma cada uma dessas vidas, meu Pai, para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, liberta. E agora eu quero dar uma ordem para Satanás. Todo espírito de Zepilintra, todo espírito de Pombagira, todo espírito do diabo, todo espírito do inferno, que seja amarrado agora pelo poder que há no nome de Jesus. E que essas pessoas sejam libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Receba a libertação do Senhor na tua vida. E você que quer aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, eu quero te convidar nesse momento a confessar comigo. Senhor Jesus, eu te convido a entrar na minha vida, a fazer parte da minha vida. Eu te peço perdão por tudo que eu fiz contra o Senhor. E agora eu te peço, meu Pai, escreve o meu novo nome no livro da vida. Me aceita como teu filho. Desfaz, Senhor, toda e qualquer consagração que foi feita até mil gerações em minha vida. E toma minha vida em tuas mãos, Senhor. Me transforma, me lava com teu precioso sangue, em nome de Jesus. Amados, que esse testemunho possa servir de transformação para a vida de cada um de vocês. E eu vou te pedir algo: passe esse testemunho para alguém que não conhece o Senhor Jesus Cristo, para que seja liberto pelo poder que é no nome de Jesus.